Feira da Cultura. Foi fundada no ano de 1989. Até hoje, é um dos principais eventos culturais do Nordeste Pará. Uma festa que tinha como atrativo principal o entretenimento. Uma programação folclórica, calçada basicamente nos folguedos dos Santos Juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Com a popularização da Feira da Cultura, no ano de 1997, aproveitou-se a ideia e transformou-se em Feira da Cultura Popular Arraial Urumajó. Augusto Correia possui um grande potencial para o turismo ecológico e cultural. O município é banhado pelo Oceano Atlântico e possui belezas naturais exuberantes. A principal fonte econômica do município advém da pesca artesanal, da agricultura familiar e do comércio local. Na gestão do jovem prefeito Filho Barreto, o desenvolvimento é visível para todos, com obras, reformas e serviços nos quatro cantos do município. Todos os dias, a Prefeitura de Augusto Correia vem trabalhando para o bem-estar da população. Agora é tempo de reconstruir e avançar com importantes projetos para o crescimento do município. Parabéns, prefeito Filho Barreto. E sejam todos bem-vindos a Augusto Correia, terra de Urumajó. É assim que eu gosto. Municipal de Augusto Correia, em nome do prefeito Barreto Filho. Apresenta! É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Subindo! Joga a mãozinha pra cima pra energia positiva! E abrindo tuas asas, meu águia! Dá-lhe bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bora, DJ Aliso! Bora fazer a nossa cena! Bora fazer o nosso show! Sabe por quê? O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! Eu quero ouvir vocês assim, ó! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! É o festival da cultura verdadeiramente! E se não tiver aparelhagem, não é Festival da Cultura! Parabéns, prefeito Filho Barreto! 5, 4, 3, 2, 1, bora pra cima! Esse é o nosso show! Dancing in the desert, blowing up the sun. Endoida! Bora, mani! Bora, mani! Bora! Bora, eu quero ouvir a torcida do papão. Joga essa mãozinha e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E quem é do Remo dá um grito, aê! prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Acende as chamas, meu águia! Esse é o águia que eu gosto! É o Tami Pop Live. Me ajuda aqui assim, ó! Oh, tchau, tchau, hey, tchau, tchau, tchau, oh, tchau, tchau, hey. Obrigado, meu prefeito Filho Barreto! Joga essa mãozinha em cima, senhor. Mãozinha em cima, assim, por favor. Mãozinha em cima, por favor, que eu tô ouvindo um avião no céu. Não, não é um avião, não, é um drone, é um drone. Vem, drone, vem pegar a galera aqui, ó. Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Assim, ó. Ele sumiu bem forte essa batida, mano. Tchá! Quero ouvir. Eu sou do pop, com muito amor, com muito amor, com muito amor. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Alô, meu secretário Henrique. Vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Meu amigo Yuri Barreto também, Yuri! Te amo tanto, oi. Me custa tanto. Quero ouvir vocês cantando assim pra mim, olha! Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu peço pra galera cantar bem forte, vai! O quê? Só mais uma chance. Só mais uma chance. Que bonito! Eu só te peço. Isso é cultura, papai! Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Meu parceiro Wagner, WG Saúde. Esse é peso aqui no pop. Meu maninho super alegre, a primeira dama. Bruninho Galáctico também da área. Fala, Marechal. E contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Canta assim pra mim que eu quero ouvir. Vai, vai. Vocês! Agora vão na minha mão. Que bonito! Provado o seu desprezo e solidão. Meus polêmicos! Vai balançando, vai gingando. Show! É que a galera deixa o corpo levar, deixa soltar, né, Alisson? torcida do Paysandu botando o bracinho pra cima, só ganhando o papão da Curuzu. E quem bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum. Bota a mãozinha pra cima, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. E quem é do Corinthians aí? Quem é do Flamengo aí? Quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Torcida do Leão, torcida do Leão. Agora só quem é brasileiro, meu irmão. E quem acredita na nossa seleção, campeã mundial. Deixa no escurinho, por favor. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Escurinho, escurinho. Quem tiver o celular, agora liga a luzinha do telefone aí. Liga, liga, liga, liga, liga, liga. Aponta, aponta, aponta pro céu. No escurinho, o celular. Vai pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Bora, Juninho! Ele zoou. Eu queria que o fotógrafo subisse aqui. Ajuda ele a subir, põe aí um palmo, alguma coisa. Sobe aí, fotógrafo, sobe aí! Sobe aí! E pede pra galera botar o celular pra cima, Alisson! Lá no joga, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda! Um espetáculo! O pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. Explode o bagulho! Se esquentar, a gente esfria! Se esfriar, a gente esquenta! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Abastecimento de bebidas aí. Valeu, Assis. Valeu, papai. Traga uma geladinha pra mim. Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Vou! Mais forte! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pula, sai do chão, DJ Alisson comanda. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Quero ouvir, vai! Mais uma vez. Aê. Joga DJ Alice Juninho sacudindo Tom Mix e Nandinho, mano, lá meio dia. Essas malandra, assanhadinha, que só quer, só quer, só quer. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandra, assanhadinha, vai, vai. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, vai, vai. Fica doidinha, vai, vai. Então vem sentando aqui. Vai novinha, novinha, novinha, novinha, novinha, novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Se tiver alguma mulher no meio pra sentar aqui no palco. Senta aqui, senta aqui, vai aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, Alisson! É o Pique. É o verdadeiro furdoço. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoço. Aí. Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo da cor. E a galera daqui, como é que é? Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro. Que? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu fala muito interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Fala muito interesseira. Tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só cola em baile de patricinha, mas quer escutar Mandela, né? Aqui pra ela, ó. Aqui. Parceiro Bruno de Belém, o Alanzinho Braga também, valeu, valeu, valeu! Atitude, vou ter que ativar o meu modo lude. Feito equipe, os gaiados são no pop! Doideira! Não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito. Bora, Júlio Ribeiro! Tô contigo, garoto! Sali Júnior também, tá aí presente com a gente, aquele abraço, viu? Aí, Augusto! Você também, garoto! E aí? Zezé, vem pra Figuinha! Sai do chão, sai do chão! Sai! Quero ver essa galera aqui do camarote saindo do chão. Joga essa mãozinha e bate na palma da mão. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Alô, Juninho do Frango! Me chama. E a nossa amiga Samara também. Celebração, ela e sua, Juninho com a gente. Vai passar, com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai passar, com bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para. É a maior cervejada, galera. Ela vem aí, ó, dia 9 de setembro, em Caratatuba, a cervejada Pop! Pop! Live! Ellison! Vai gostar, Ellison. Dia 21, agora nas férias. Pela primeira vez em Fernandes Melo. Tem Pop Live! Festival do Shopping! Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do Juninho JM, Marcinho Promoções. Bora pra cima com o Juninho, meu amigo Marquinho, trago a tela. Jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo. Três, quatro! É que o povo se ela me fez comprar um carro. Diz. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio. Meu amigo Vanderlei Andrade, solta a voz aqui no pop também, Vanderlei. É o pop som. Falou que a botina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração. E se não deu certo, manda pra longe, vai, vai, vai. Vá pro com seu amor. Vai pra lá que aqui é só paz, meu irmão. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existe. Tá tudo bem aí, tá? Tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Dale, DJ Edson. Você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Aí, maninho, toda a galera do Lojão Pague Menos. Obrigado vocês, Lojão Pague Menos, apoiando o show do Bob. Olha o aê. E a família acaba nunca. Essa gostosa, eu vou dançar assim, ó. Pega! Vai! Acabou, acabou. Pra que só desenvolve o seu amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração avançou mágico. Foi do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pois caí nessa farsa de amor. Bora ouvir, bora ouvir, bora ouvir, bora ouvir! Parabéns, amor. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns! Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Jimerson calado aí no Parejão da Construção. Fala, Jimerson! Cadê o patrão Benilson, Marinho? Acabou, pra que são desse falso amor? Peraí, pronto. Bora, Alisson! Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de mentira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Se mudasse dois seguranças chegaram aqui no palco, só pra dar um apoio aqui, por favor. Pega logo o seu coração, já não aguento. Só pra mentir! Eu vou pra ir porque a noite tá fria. Eternamente! Tá sozinha, precisa de mim. Pra te meus abraçar, eternamente! Pra te não faz biquinho porque eu sei que tá. Bora! Meu parceiro Lucas e Patrick, fala Kids! Aprendeu uma dança que é bom demais. João Rio! Vivência na batida do papai. João Rio! Alô, Freitas, galera da Sacramento, infeliz! João Rio! João Rio! Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai! Vai dançando. E a nossa família Uno Paredão? Eles disseram, Alisson. Nós somos pop de coração, é por isso, meu irmão. Obrigado! É o Kennedy da Sky, é? Olha o Kennedy. Dois, três, vai! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês a você. Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez. Quero ver vocês dançando aqui na frente, vai. Esse ritmo pulso na parede vai ficar. Sente, sente, sente, com vocês, vai. Sente, sente, sente, sente. Você tem que ir devagar, você tem 100%. Vai! Grita tu, Mixa! Vai! Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Cadê o Bruninho Galáctico? Tá aí no meio. Ele abraça mim. Meu parceiro Ângelo tá aí com a gente. Ângelo Ribeiro, maninho. Meu maninho Tyson também aniversário hoje. Da primeira dama. Olha que daqui, olha esse nosso amigo Leandrinho. Depois de uma temporada aí jogando fora do estado do Pará, nosso atleta artilheiro Leandrinho, o Chico também impressionado, tá aí com a gente também. Fala o DC por trás do Dona Família Trim Clube. Bora pro nosso batidão, Juninho. Opa! Joga essa mãozinha, dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Dá-lhe o suquinho, te liga, neguinho. Um, dois, três, vai! Oh! Como vou te esquecer se tudo me lembrar você, amor? Oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Vamos junto, Augusto do Real! Irmãozinho Wagner também. A WG tá aí com a gente. Bora, BG! Um amor tão puro viver. Fala da primeira dama, dona Fabíola aí com a gente, grande Bruno. Se um abraço pra você, Alô Robson, você também, garoto. O ar, eu respiro. Sem ciúme, por favor. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de picada, meu águia! Tão lindo, lindo. Solta mais uma, Alisson! Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Tudo orquestrado! Isso. Outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Quem sabe que anda? Você está tão longe. Que bonito. Meu amor te impede. Aqui, Douglas. Meu amor te impede. Estou ficando louca. Só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. E o quê? A noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só. Falando com a luz. A nossa equipe quebra firma. Essa galera nunca larga o pop. Comandando os sons mais tocados do planeta. Ellison e Juninho. Bora, Kenny! Talvez você... amigo William. Só festão tradicional pela frente. O que doeu em mim? Essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Nossa, é o Dario Transporte, Henrique Alisson do seu ladinho aí, maninho. Obrigado, meu prefeito Filho Barreto, por trazer de volta a cultura, a verdadeira. Tatuagem. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Os nossos favelados da família ADA. Aquele abraço. Joga essa mãozinha lá em cima e dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho. Energia positiva. Positiva. Com você, maninho. É você que comanda essa orquestra. Como é que é? 3, 2, 1. Essa parada todo mundo já faz. Juninho! E aí, maninho? Puxa mais essa aqui, maninho! Equipe os gaiatos aí, baixem a faixa, por favor. Vocês estão empatando o pessoal aí da iluminação a ver o show aqui, por favor. Por favor, de boa. Só regue pro lado aí, na boa. E bora cantar, quem sabe solta a voz. Vai, vai, vai. Amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amam. É o domínio total. Dos magnatas, vocês também! DJ Fábio do Ciclone! Meu bonde do Bob aqui na frente, arrepiando todas! Alô, meu bonde! Esta é pra você, galáctico. DJ Ellison. Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso? Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado? Meu parceiro Giovanni da Cobra d'Água, também Carol Cardoso, Tatá. A gente tenta mandar um abraço pra todo mundo. Se faltar alguém, fica tranquilo, fica tranquilo. Vai sair! E o Dudu! E toda a equipe acaba no... Bora lá, Dudu! Tá só administrando ali. Qualquer coisa, já sabe. Olha o olho mexendo as asas pra ele. Mexendo as asas pra você. E aí, Nailton? Cadê o meu tio, hein? Ser o Cássio de volta aqui no Bob, Cássio! Manda 007. DJ Ellison! Não está sendo fácil, tá difícil. não chorar quando vejo nossas portas. E Wagner, sabe que horas vai terminar, meu irmão? Não é fácil. Eu não sei, papai. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Esse é o prefeito Filho Barreto. Eu estou só. Toda a galera aí que eu quero abraçar todo mundo, todo mundo. O nome de toda a galera aí que eu quero mandar um abraço pra todo mundo, por favor. Mande no celular, por exemplo aqui, o Nego Bala, também o Leonan. Galera reunida aí com a gente. Edson, o que é que você tem aí, maninho? Uma atrás da outra. Joga essa mãozinha, dá-lhe um soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, que lá vem mais outra. Hoje, tia, isso não tem frescura contigo, mano. Para que me ser miséria também com a gente. Rio Barbado lá do Treme. Hoje eu escutei uma canção de amor. Diz o quê? Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Falou com o Ellison, interage comigo, eu aqui na frente. Mas primeiro eu quero dar um recado pra galera. Sábado que vem, todo mundo sabe que é aniversário de Bragança. E aí, bicho? A gente vai encontrar o maior guitarrista do mundo, Chimbinha. Ele vai tocar aqui no Pop. Agora vai ser muito doido, Edson. Sábado, aniversário de Bragança, Super Pop, Chimbinha e toda a galera do Braga, meu irmão! Vem, vem, vem, vem assim, ó! Quem não tem história é apagado da memória. Esse é o Super Pop, o Águia de Fogo, o show profissional totalmente virtual. Comemorando o aniversário da sua primeira dama. Alô, Tássio, porque você tá em frente o supão aí, não dá pra ouvir direito, que é muito porrada de som, meu irmão. É muito pop na cabeça. Mas você, o Marcelo, a Juliana, o Jean, GDG, Austral, Marcelo, Burico, Pescado, tá todo mundo louco curtindo o som que eles dão valor. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai! É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? Meu parceiro Patrick também fala. Eric Mopacê de Bragança, o Elvis de Marituba, também o Davidson Robacena de Bragança, Douglas de Marituba, o Breno Tubarão, o Léo Bob Chiquinho Doido, empresário Levi. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Belly! Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Só quem torce pro papão da Curuzu aí. Só quem é fiel bicolor. Canta bem forte assim, Alice. Vai, vai, vai, maninho. Vai. Vamos pra. Quero. De novo, vai. Vamos. Agora eu quero ver a resposta da torcida do Clube do Remo. Quem é do leão? Canta! Uma coisa eu te peço: honra essa camisa. Leão. Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agora, Juninho. Chama o Galvão Bueno aí, maninho. Vem, Galvão! Olha a chance. Tem Neymar aqui na esquerda. Jogou pro Neymar. Neymar já se movimentou pro meio da área. Peraí. Vai ser mais ou menos assim em cima do México. Lá vai Neymar e dois em cima dele. Ele tentou estar. Linda jogada pra Neymar. Olha que beleza! Olha que beleza! Olha que beleza! Gol! Brasil! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Essa família acaba nunca. O pop vai estar sempre no coração da gente. Só mais uma. Alô, chance. Henrique! O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. Tá, tá, tá, tá, tá. Santorini. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Deixa só no solinho pra galera aprender a cantar. Joga essa mãozinha lá em cima, bate na palminha da mão. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Só quem é solteiro, só quem é sincero, quem não vai trabalhar amanhã. Bota o bracinho pra cima. Bora, Alisson. Eu venho de longe. Ela rebola e eu dou bicada. Santorini. E eu dou bicada. Meu parceiro Vitor. Alô, Vitor! Lá vem o Jezinho. É o Vitor também no pop. Tradicional, e esse ano marca a volta, Robson, do live, é aquela festa que a gente vai até 8 da manhã, Juninho, é aquela festa que a gente amanhece lá em Dragoteua, Braço Grande, dia 8 de setembro, aí dia 9 ninguém dorme, todo mundo já vai direto para Caratateua, e a cervejada, meu irmão! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Oh, é pop na. Eita, meu pop que domina a região! Domingo e segunda. Obrigado, meu Deus! Esse pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar! Vai, Leandrinho! Tá matando a saudade do som dele, meu irmão. Respeitado. Pode crer, garoto. Oh, é pop na. Bate na veia, bate, bate, bate, bate na veia, assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh, é pop na veia. Sexta, sábado e domingo. Domingo até 7 da manhã, bora. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Vai, vai. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar. Um abraço, meu empresário João Paulo. Posso te empurrar. Amigão, é João Paulo aí da Terra Plena, Bragança. Alô, Belly. Obrigado, JP. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Só liguei pra perguntar. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Que é isso, Alisson? Que é isso, maninho? É isso, ó. Com ele pé. Na Marconé, baile de favela, na São Rafael. Empresário Levi do Lojão, pague menos aí. Preparado tudo pra dançar com ela. Elisa Maria é baile de favela. O Levi, baile de favela, nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Parceirão Jefferson Balage também. Hoje eu tô. Graciano Marques aqui! Desafiar! Ainda tem tombe em cima, para! Segundo! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos ver. saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. É mesmo, né? Quem não tem saudade da ex? Quem já mandou esse pra longe alguma vez? Quem é que não quer papo com a ex hoje? Bota o bracinho pra cima. Então faz o seguinte, vai no ouvido da tua ex e canta essa música bem baixinho, Brela. Amar, amei, gostar, gostei. Ô moça, não! Por quê? E a ex? Quem lembra da ex? Quem lembra da ex? Vai mandar a ex ir pra longe agora, quer ver? Eu quero que a minha ex vai pra... Sabe por quê? Que se... Com ela não tem caô e eu canto na moral. E já segurando no meio da galera os copos exclusivos do Pop. Quem quiser os copos que estão aqui na frente do palco, os copos exclusivos pra galera não sujar a boca na latinha, tomar no copo do Pop, inclusive é mais delicioso. Bora, mortadela, macumbeiro! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se expor. E quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima. Sai no chão, pula, vai, vai, vai. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Meu parceiro, o Playboy. Tira o chapéu pra esse cara, meu irmão. Ela pode falar que eu cheguei com tudo. Cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. E meus gaiatos, fala meus gaiatos. Verdade, inveja alheia, eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Baixinho, baixinho, baixinho. Se der pra baixar mais um pouquinho assim, ó. Se der pra baixar mais um pouquinho, que a gente vai sacudir tudo agora, vai. Atenção. Um, dois, três, subiu. Soy el fuego que... Faz qualquer coisa agora! Você me tá... Assim! E doida! E doida! E doida! E doida! Oh yeah! O pop é louco! O pop é muito louco! Oh, pop é louco! O pop é muito louco! Oh. mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima. Pra cima! Fazendo chover! Bora endoidar ele, senhor! Tu tá cá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá cá, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá cá. É parceiro Yuri do Espécie Bragantino! Alô, Thiaguinho! Tá aí com a gente também! Bora, Thiaguinho! Bora, DJ Alisson! Sim, bora! Se a canoa não virar, olê, olê, olá! Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá! Xerife tá bom, morto, rapaz! Meu parceiro Yuri Barreto por aqui! E se a canoa não virar? Hey, hey, hey. E se a canoa? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima! Agora vai! Obrigado! Prefeito, ele disse, Alice Juninho, se é cultura pop, tem que ser pra todo mundo! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor, tomou conta do terreiro, o barro se esquentou, é madrugada, já chegou quem eu queria, foi a tarefa da sorte da beleza que surgia. Alcança meu amor, já me dizia. Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é o amor. Bora fazer o trenzinho. O trenzinho. Só quem tem amigo faz o trenzinho. Eu acho que não dá o trenzinho aqui, mas vamos tentar fazer um trenzinho devagarinho aqui na manhã. Bora, bora, bora, bora. Só coordenação. Só de mulheres, só de mulheres. Essa união que a gente gosta de ver, viu, Juninho? Afinal de contas, perante Deus, todos nós somos irmãos, né? É isso mesmo! Bora sim! No Festival da Cultura! Tá aí! O cara só não dança se ele estiver doente, bicho! Bora, bora, bora. Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão. Meu parceiro Juni, super taça! Alô, Juni, minha super taça, vem presente! Ele abração! Viajando! Eu tô querendo novamente ver. Atenção, Tassiano! O Antônio está te procurando aqui em frente, Super Pop, Tassiano! Vem aqui que ele tá doido pra falar contigo! Não,